música vai especialmente pra toda a galera que gosta de falar de amor com o Grupo Cartaz. Vira e mexe nosso caso, não tem jeito. Bate boca, discussões em nossas vidas. Já faz tempo que tentamos dar um jeito, que tentamos se encontrar uma saída. Solução pro nosso caso só tem uma: cada um segue seu rumo e fim de história. Você.